Erupção. Erupção. Ativa. Ativa. Erupção Ativa. O rock como você nunca viu. Where do we go now? Where do we go? Sweet child, where tribo do In The Band Rock Festival. Depois de ouvir Sweet Child O' Mine da imortal banda Guns N' Roses, mais uma vez de volta aos porões da Rádio Ativa 87,9, a rádio mais visceral do Centro-Oeste. E hoje, ainda mais thrash e heavy, com tão esperado encontro entre as lendas do rock de Bom Despacho, nosso guru Cabo Cavala, e o bizarro e intrépido roqueiro das multidões, o ser gay de Bom Despacho, Tchelo Rodrigues, frente a frente com nosso guru Tchão Cabo Cavala. E para mediá-los, nada mais nada menos que o nosso thrash maker Denis Pereira. É com você, Denis. Deixa comigo, Rufus. Olá, Tchão Cabo Cavala, eterno guru. Como está o coração inteiro à sua frente, o nada menos nobre ícone do rock municipal, Tchelo Rodrigues? Uai, Denis, primeiramente, uma boa noite e toda a tribo do rock. Eu só gostaria de dizer, pra mim é uma honra de poder estar de frente com o Tchelo Rodrigues. É um cara respeitado, tanto no mundo do rodeio, quanto no mundo do rock. Tá certo, Tião. E você, Tchelo Rodrigues? O que tem a dizer ao guru Cavu Cavala? Bom, Trash Mergen, eu sou um cara que não gosta das pessoas. Espera aí, volta a fita, porque ele merece, deixa eu caprichar. Bom, Trash Mergen, eu sou um cara que gosta das culturas da roça, e nada melhor que ter o maior roqueiro agarra aqui comigo hoje. Pra mim é um prazer estar aqui e quero fazer um pedido ao guru. Se você me permite, Trash Maker, gostaria que ele me ensinasse a botar galinha do pescoço pelado, chocar quando ela tivesse empirriada. Só que eu sou no Kiss, tem jeito? E aí, Cabo Cavala, isso é possível? Claro que sim, quero e Trash Maker. Vamos colocar as galinhas ao som do Rock and Roll All Night, do Kiss. Aí elas chocam bem melhor. Só sai o pinto grande do pescoço pelado. Tudo encarijosado. E das penas, raça, cor de índio. Tudo rajadinho e arisco. Muito bem, velhos metaleiros, nada melhor do que ouvir os experts no assunto. Aqui sim, um grande encontro. De um lado, Tchelo Rodrigues, o primeiro cowboyqueiro oficial do Brasil, e do outro, sabe, guru Tião Cavu Cavala, contando todas as suas experiências do rock no mundo rural. E para chocar os pintinhos com muita adrenalina, levante do sofá e curta o som de Kiss, Rock and Roll Nights. E na sequência, Born to be Wild. You show us everything you got. Erupção ativa. Ativa. Drive you crazy. Erupção Ativa, abalando as estruturas do seu lar. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Erupção Ativa, o programa que faz tremer o planeta. Yeah. Erupção Ativa. Olá! Acabamos de ouvir Skid Row, Eighteen Alive. Você pode interagir com o nosso programa fazendo seu pedido musical de acordo com o e-mail radioativabd@yahoo.com.br. E daqui a pouco o dueto entre eles, Tchelo Cavu Cavala. Vamos curtir agora Run DMC, Walk This Way. Erupção Ativa. Rock. Informação. Uma explosão de sucesso para quem curte rock de verdade. Rufus fala sobre o encontro entre as lendas do rock de Bom Despacho, Tchelo Rodrigues e Cavu Cavala. Que tal trashmaker um dueto entre os dois para fazer tremer o Erupção Ativa? Boa ideia, Rufus. A regra é a seguinte. Tchelo e Cavu Cavala travam um dueto onde cada um faz a trama e o outro responde. Tudo improvisado. Certo, Tchelo? Combinado, Cavu Cavala? Tá combinado. Tamo junto! Dada a largada, é com você, Tchelo. Meu amigo Tião Cavu, vou lhe dizer. Sua enxada é dura, quem é que romper? Capinar o mato, capim arrancar. Das vaquinhas gordas tem onde pastar. Companheiro Tchelo, vou ter que responder. Seu boné não tampa o solo de rachar. O meu chapéu de abra vai lhe abrigar. Depois daquele mato que eu vou capinar. Cavu Cavala, vou ter que lhe dizer. Vai ter carioquinha e vou ter que fazer. Ao som do 15 do Black Sabbath, umas minhoca grande eu vou ter que arrancar. Meu compadre Tchelo, vou ter que benzer. Levar você no Leandro Ferreira até o amanhecer. Pra moda as minhoca, você poder arrancar. No rio Lambari, nós vai ter que pescar. Amigo Tião, eu vou é despedir. Junto com o padrinho Rufus e o Clash Maker. Vou pedir um rock e a cabeça agitar. Quero é punk pra barriga inchar. Tem é que ser Ramones pra nós dois curtir. E bater cabeça até o sol sumir. Amigo Sergei Tchel, eu quero emoção. Fazer a minha garapa é com agitação. Pra agitar, beleza? Eu tenho é que ouvir Pet Cemetery do Ramones aqui. Under the October with the steamboats, ancient goblins and wallows. Come at the grand light, making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. Sudden, I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life. Erupção Ativa, o rock como você nunca viu. Sensacional, melhor encontro já visto a nível municipal. Dois monstros sagrados do rock rural aqui no Erupção Ativa, que vai se despedindo e volta no próximo sábado para abalar as estruturas do seu lar. De 8h30 às 9 da noite, o melhor do heavy, punk, thrash, death e todos os vertentes do rock and roll. E sábado que vem, iremos para as ruas e lançaremos a campanha Rock Eternity. Não deixe o rock morrer, com depoimento nas ruas de bons partidos amantes do rock. Até lá, e salve rock and roll, salve heavy metal, yeah! Legs on the streets, controlled police, leading the flames, making crime.